mano, é uma arma estilo oitão. Como diz meu aliado, suspeito, senado, crime e ação. Revolução, 9 anos de estrada, é visão de rua em sua direção. Defeito da balada. Aqui ou seja em qualquer lugar, já cansei de escutar centenas de casos de morte, mano. Eu sei lá, se eu não cantasse o que seria de mim. Ou se não fosse meu filho, qual seria o meu fim? Sei como é, eu sou da rua, eu já corri de fiscal. Dos 7 aos 12 anos, vendia fruta no sinal. Na catedral, olhava carro na caixa econômica. Corria à noite pra vender de manhãzinho um lugar. A cada dia, eu planto uma semente na periferia. Faço do meu depoimento uma biografia. Aquela fase, eu superei o baque da gravidez. Viagem show pra todo lado até o 8º mês. Eu tirei de letra até o fim. Quando meu filho crescer, vai entender e se orgulhar de mim. Ser mãe e mulher ao mesmo tempo, rap é complicado. Na correria, alguém você acaba deixando de lado. Eu sei do efeito da balada, eu sinto as consequências. Bebida, droga, cigarro, estrago na aparência. Depende do rolê, mas vale dormir que sair por aí. Mas cada um é cada um, ouve aí. Há 9 anos na correria, naquelas noites no ponto de ônibus. Na madrugada fria, depois de um show mal sucedido que te queima e te faz querer jogar tudo pro alto e não cantar nunca mais. E nessas horas não tem um, não tem nenhum ao seu redor, e o que é pior, já preciso aceitar. Olhar nos olhos, pagar com bem ou mal que tanta gente na antiga me fez. Aí chegou minha vez, o meu espaço eu conquistei na moral. Sem pressa, eu busco a perfeição naquilo que me interessa. Eu só não sei como apagar de vez da minha lembrança todo esse sentimento de ressentimento. A valença, aquela fase de cantor sem valor, sem cachê, aí sem chance pra amador. Hoje se paga pra ver, pra ouvir, quem diria. Hoje é com a mente e a garganta que eu ganho o pão de cada dia. Eu sei do efeito da balada, eu sinto as consequências. Eu sinto as consequências. Bebida, droga, cigarro, estrago na aparência. O estrago na aparência, eu sinto as consequências. Eu sei do efeito da balada, eu sinto as consequências. Eu sinto as consequências. Bebida, droga, cigarro, estrago na aparência. O estrago na aparência, eu sinto as consequências. Aí maluco, vem cá, eu sou mulher e daí? Não tive axé, nem me vendi pra chegar até aqui diretamente da periferia. Mais uma voz ativa pra reforçar. Aí foi seu papo interesseiro pra lá. Cara, aqui eu tenho ideia original pra trocar esse papo. Eu não tô nessa por dinheiro em primeiro lugar. Me entreguei nessa parada de vez pra ficar. Vou seguir na fé a minha caminhada, eu não vou fugir. Aí trago comigo uma porrada de mano lado a lado, aliado por inteiro. A balada é traiçoeira, meu rap é verdadeiro, parceiro. Eu vou mandar de igual pra igual pra muitos otários pagar madeira. E não é necessário. Pelo contrário, eu vou além de tudo que você viu. A morte é o limite pra mim, eu escapei por um fio. Eu cuido da minha vida e não da sua, porém eu não preciso provar nada pra você, pra ninguém. Não quero me vender nem ser o que você quer que eu seja. Quero ser livre, pensamento e ser apenas eu mesma. Sou defeito da balada, eu sinto as consequências. Eu sinto as consequências. Bebida, droga, cigarro, estrago na aparência. O estrago na aparência, eu sinto as consequências. Sou defeito da balada, eu sinto as consequências. Eu sinto as consequências. Bebida, droga, cigarro, estrago na aparência. Estrago na aparência.